Não existe mais canoa. A canoa de Pinheiro da Barra era de madeira, feito de madeira, grandão, entendeu? Hoje em dia não tem mais canoa, é aquilo ali, ó. De tauba, feito de tauba, aquilo ali, ó. Entendeu? Feito de tauba. Não é mais canoa, é caique de tauba. Então do caique, que eles falam, caique. Caiaque? É, caiaque. Não, caiaque é de fibra. É de fibra, né? É de fibra. Caiaque, e o caique? Caique é aquilo ali de tauba. Ah. Né? Que chama que é bateira, mas não é bateira, é caiaque. É caique, né? Caiaque é de fibra. Entendi.